achar outro coração. Leva com ela meu coração pra achar outro coração. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai buscar uma paixão. Sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. A gente já não fala, só grita, só grita. É sempre a mesma coisa, só grita, só grita. A gente já não fala, só grita, só grita. Sempre a mesma coisa, só fita, só fita. Até nossos amigos já estão a notar que algo se está a passar. E nem fazemos nada para disfarçar. E nem fazemos nada para disfarçar. São estas as cenas de um casamento quase a naufragar. É este o retrato de um sentimento prestes a acabar. Nós, com estas zangas sem sentido, vamos caindo no abismo que ambos estamos a criar. A gente já não fala, só grita, só grita. É sempre a mesma coisa, só pita, só pita. A gente já não fala, só grita, só grita. É sempre a mesma coisa, só pita, só pita. Até nossos amigos já estão a notar que algo se está a passar. E nem fazemos nada para disfarçar. E nem fazemos nada para disfarçar. São estas as cenas de um casamento quase a sucumbir. É o que acontece quando o respeito deixa de existir. Nós por tudo travamos batalhas, mas esta guerra ninguém a ganha. E isso já dá para sentir. A gente já não fala, só grita, só grita. É sempre a mesma coisa, só pita, só pita. A gente já não fala, só grita, só grita. É sempre a mesma coisa, só pita, só pita. Até nossos amigos já estão a notar que algo se está a passar. E nem fazemos nada para disfarçar. E nem fazemos nada para disfarçar. São estas as cenas de um casamento que está a perder. Minuto a minuto, momento a momento, a razão de ser. Nós, com pormenores sem importância, vamos criando mais distância, mais dor no verbo sofrer. A gente já não fala, só grita, só grita. É sempre a mesma coisa, só pita, só pita. A gente já não fala, só grita, só grita. É sempre a mesma coisa, só pita, só pita. Até nossos amigos já estão a notar que algo se está a passar. E nem fazemos nada para disfarçar. E nem fazemos nada para disfarçar. A gente já não fala, só grita, só grita. É sempre a mesma coisa, só pita, só pita. A gente já não fala, só grita, só grita. É sempre a mesma coisa, só pita, só pita. Sou eu, sou eu. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Amor, amor, desliga a televisão. Ai, liga-me.

que colheste do meu pó. Tu gosto, tu, só tu e nunca afinal, hoje o papel principal é meu e só meu. E quem me deu? Gosto, tu, só tu e nunca eu. Afinal, hoje o papel principal. Já não és a porta que em tempos se abriu. Tu já não és o tempo que em tempos floriu. Rua na minha cidade, sempre perto e distante. Partindo do cais, já tão fora de alcance. Tu já não és a carta que em tempo escrevi. Tu já não cruzas a estrada que eu sempre segui. Fado cantado no agro da sé dissonante, rio que passa depressa, tão perto e distante. Partindo do cais, já tão fora de alcance. Rio que passa depressa, tão perto e distante. Tu já não és. Tenho que votar com o canal 2. O tempo de viver, há quem o diga. que te foge a sete pés, o tempo que no fim não vale nada. O tempo de dizer a vida é breve, o tempo de viver há quem o diga. Só espera pro diabo que o leve, o tempo tem mais olhos que barriga. O tempo de dizer a vida é breve, o tempo de Sabes que não sei muito mais do que aprendemos os dois em livros secretos. Tentámos fazer melhor como dois cristais cor de anil que se olham de frente e perfil, pureza e desejo e um toque de mão gentil. Quero ver se não respondes. Desta vez puxei por mim. Canto, voa no bico de um colibri. Se quiseres fazer de conta que não viste como eu vi o fogo que arde no peito de um colibri. Cravejamos de ondas e sal. Não quisemos ver o areal deserto das cores com que pintamos amores. Não quero saber muito mais. Só quero saber se onde vais regressaste a ti. Só quero ver-te feliz. Quero ver se não respondes. Desta vez puxei por mim. Canto, voa no bico de um colibri. Se quiser fazer de conta que não viste como eu vi o fogo.